A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Simbora, bebê! Isso é Nova Saia, em clima de São João. Oi! Eu quero me namorar com você. Tô jogando lenha pra essa fogueira pegar. Fui na tua casa de manhã só pra te ver. Fui prosa com teu pai, pra quem sabe ele deixar. Eu quero me namorar com você. Tô jogando lenha pra essa fogueira pegar. Fui na tua casa de manhã só pra te ver. Fui prosa com teu pai, pra quem sabe ele deixar. Tô querendo pedir tua mão. Tem um barraquinho, um jumento, a casinha e o meu coração. Não precisa escolher. Tudo que eu tenho, moreninha linda, vou dar pra você. Vem cá pra nós dançar. Vamos se envolver. Dois pra lá, dois pra cá. Só eu e você. André Cedês, o moral tô de querendo Iguara. Pedir tua mão. Tu não precisa, nem precisa escolher. Tudo que eu tenho, moreninha linda, vou dar pra você. Vem cá pra nós dançar. Vamos se envolver. Dois pra lá, dois pra cá. Só eu e você. Tô botando lenha pra essa fogueira pegar. Fui na tua casa de manhã só pra te ver. Fui prosa com teu pai, pra quem sabe ele deixar. Eu quero me namorar com você. Tô botando lenha pra essa fogueira pegar. Fui na tua casa de manhã só pra te ver. Fui prosa com teu pai, pra quem sabe ele deixar. Tô querendo pedir tua mão. Tem um barraquinho, um jumento, a vaquinha e o meu coração. Tu não precisa escolher. Tudo que eu tenho, moreninha linda, vou dar pra você. Olha a chuva! Vem cá pra nós dançar, vai! Vamos! Dois pra lá, dois pra cá. Cavalo Manco! Tô querendo pedir tua mão. Será que você vai aceitar? Tem um barraquinho, um jumento, a vaquinha e o meu coração. Tu não precisa escolher. Tudo que eu tenho, moreninha linda, vou dar pra você. Vai! Vem cá pra nós dançar. Vamos se envolver. Dois pra lá, dois pra cá. Só eu e você, bebê. Olha a chuva. Olha a cobra. Tem que pular, desgrama. Ai, não pularam não.